Obrigado, Pai, por ser a voz dos que não falam, a visão dos que não enxergam, as pernas dos que não andam, a defesa dos que apanham. E acima de tudo, por calar os que criticam. Vou que vou, respirar enquanto tenho tempo, mostrar pra você como é que fala um sentimento. Uma noite rápida, sem beijo, sem abraço, orgasmo mal sucedido. Fui gerado, vi ovelha e cordeiro, alvejando um lobo, sobrevivi à queda de avião. Mas era um sonho, a pureza, a inocência de uma flor, pra confortar a dor. De joelho pro Senhor, o mesmo joelho que cresceu atrofiado, com a boca que comeu. No mesmo prato do mendigo, do rato, do animal de rua, do ente normal sem interna. Eu se captura, amarrado com a mão que me agredia. No carro do CAPS, psiquiatria. Se o assassino sair, regenerou. Se você me vê na rua, é porque escapou. Deficiente físico mental, sem querer eu era Teresa de Lençol, prendendo a minha perna. Aquela era a Tiffany, grávida do Chuck, bonequinha da Emília. Vestida de homem, aplica aqui a seringa, vendo que vou reagir. Se não mexer mais, tô morto, vou dormir. Amanhã cedo cê traz o diagnóstico pra tosse, infecção, xarope, antibiótico, assistente social. Nem passa por aqui, agente de saúde tem nojo de mim. O crente disse quando der, ele vem e ora. Sua dó pra mim é kit de misericórdia. Na cadeira de roda, muleta e calmante, overdose de empate feito no implante. Cardenal de azepam no almoço e na janta. O castigo é espremer no olho a casca de laranja. Estou aqui, consequência da tarja preta, com baia da injeção aplicada na veia. O manequim da camisa de força, coração negligente, morto pela boca. Estou aqui, consequência da tarja preta, cobaia da injeção aplicada na veia. O manequim da camisa de força, coração negligente, morto pela boca. Do pai envenenar, ferro quente, fivela. Aperta forte o pescoço, vai que o coração breca. Tô com dor, tô com fome, começo a gritar. Pessoas como eu não pode se comunicar. Para pam, mó da hora, perfeito de se ver. Quem mexe uma bola do olho, que esporte vai fazer? Vegeta 20 anos em cima da maca, tem boca e pé pra escrever. Diz não pra eutanásia. A Etiópia vive dentro das pessoas. Já viu um monte de osso olhando pela boca. Na rampa passo bem, carrinho de cachorro quente. Indiferença no olhar, vai pra casa doente. Paralisia infantil, retardamento mental, amputação até o tronco, síndrome de Down. O preconceito é a pior condenação. Carrego na cova as costas, sem o caixão. O que vai ser da moça que tem esse problema? A idético engravidou, abortou na chave de fenda. Desse estuprador até o diabo duvida. A morte pede demissão, Bin Laden desacredita. Obama acha que é o terror. Novidade se é o pai, o vô ou o pastor. Quem vai saber se ela não fala mesmo? Espermatozoide não tem voz, nem aponta com o dedo. Tô na peça teatral da esquizofrenia. Sou o rato branco na descoberta da pílula. Imagina depender de um copo de água só pra matar a sede no quarto do Saara. Dizem que eu supro os sentidos, pois me falta o outro. Nem vou contar. Não tem nada nesse corpo. Se eu morrer há 3 dias, acham que eu tô desmaiado, sem comer, sem beber, num quarto trancado. Estou aqui, consequência da tarja preta, com baia da injeção aplicada na veia. O manequim da camisa de força, coração negligente, morto pela boca. injeção aplicada na veia. O manequim da camisa de força. Coração negligente, morto pela boca.